seu body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. E aí? Eu te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendeste direitinho. Tipo assim. Nalga solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. I need you to focus, watch me throw it back. So much body, you want it so bad. If I like to taste, just know this ain't no race. With the stamina, you better show that. Say, bye, down, ooh, la, la.